Mas já que estamos sendo intimados a perseguir um mosquito, vamos ver o que estão nos escondendo sobre este pequeno vilão da nossa história.